faz melhor. Somos uma carne só. Ela me faz melhor. Somos uma carne só. Aqui estou eu falando de sentimento. Essa eu fiz em forma de agradecimento. Minha companheira, o meu fechamento. Que Deus abençoe nosso casamento, nossa união na igreja e no papel. Dois filhos lindos, Zion e Kalel. É, família tá aumentando. O Senhor pediu, estamos multiplicando. É a guerreira que me apoia nessa trilha. Lutou por mim, me deu uma família. Eu larguei tudo, rolê diversão. Tava sem rumo, sem direção. O amor dela conseguiu me levantar. Mulher sábia que edifica o lar. Encontrei ela de frente pro mar. Tudo bagunçado ela conseguiu arrumar. Tava sozinho, ela chegou pra somar. E significou a palavra amar. Nossa história começou numa turnê. Teu olhar, o meu melhor cachê. Presente do céu, Deus, muito obrigado. Alguém especial eu tenho do meu lado. Essa mulher é bênção, essa mulher é luz. Me fez conhecer a palavra de Jesus. Me afastei do vício, também da loucura. Hoje sou uma nova criatura. Na selva de espinhos, encontrei uma flor. Hoje trilho o caminho do amor. Eu e minha esposa ouvindo louvor. A nossa casa adorando o Senhor. Que Jeová nossa vida proteja. Te amo como Cristo amou a igreja. Ela me faz melhor.